Rádio Cornélio. Do seu jeito, no seu ritmo. AM 1490. Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Liderança absoluta. As emissoras que integram a rede Bandeirantes de Rádio divulgam seus prefixos. ZYJ 210, Rádio Cornélio Procópio Limitada, transmitindo em 1490 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Cornélio. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Quer comodidade e tranquilidade no seu almoço, saboreando uma deliciosa comida? Então, Disque Marmitex Center Supermercado, 3132-2000, ou pelo WhatsApp, 99678-6181. Disque Marmitex Center Supermercado, onde você merece mais vantagens. Peça já o seu cartão Center, rápido e prático. Center Supermercados, barato todo dia. Três lojas em Cornélio Procópio, na Tiradentes da Vila Independência, na Padre Paulo Broda, em frente à antiga estação rodoviária, e na Bento Ferraz de Campos, em frente ao Tiro de Guerra. Center Supermercados, barato todo dia. Rio Visto, venha ser feliz com a gente. Rádio Cornélio, a sua estação. Está chegando a maior e melhor equipe do rádio esportivo da cidade e região. A RC1490 apresenta Encontro com o Esporte. Equipe A no ar. Nós estamos chegando com o programa Encontro com o Esporte, hoje dia 25 de setembro do ano de 2018, uma terça-feira maravilhosa. Rádio Cornélio. A Central de Jornalismo da Cornélio Procópio apresentou RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. RC Repórter. Empório Cravo e Canela Especiarias, loja de produtos naturais mais conhecida e adorada de Cornélio Procópio e região. No Empório Cravo e Canela você encontra mais de 500 itens à sua escolha e agora com uma grande novidade. Salgados Camila Garbuio, Salgados Fitness, sem lactose e sem glúten. Exclusividade Empório Cravo e Canela. Viva uma vida saudável com produtos Cravo e Canela. Empório Cravo e Canela, Rua dos Bandeirantes 239, Sala C. Fone 3132-1036. WhatsApp 99608-0342. Em todos os momentos da sua vida, a nossa rádio sempre presente. Rádio Cornélio. RC1490. Prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade.